Ok, solo X-Ray Fokker, eu aguardo aí para reboque do Cruzado 7. Tenente, mais um minuto aí, estimado, ok? Aguarde um instante para iniciar. Aguardando. Bom, Salvador, vou no 868. 868, Salvador. Situação Orca. Tenente, aguarde cópia no 868. Guarda, boa noite. 868 confirmando, Aracaju 230, nível 230 autorizado, decola dando zero com curva esquerda, saída Puca, Jamo, depois Aracaju. Frequência do controle em 120, confirmando, frequência do controle em 1198, 1198 e a torre em 1895. Seu código 5420, voo 1868. Autorizado Aracaju 230, decola da 1-0, primeiro curva esquerda, saída Pucajão após Aracaju. 1198, controle, torre 108-95-420, transponder, voo 1868. Correto. Zona 2, ingressando Juliette, parte 3. Juliette, com parte 3. Mike X-Ray Fox está autorizado, prosseguido 5 para 7, realizando manobras. Mike X-Ray Fox Trot. Ok, X-Ray Fox autorizado, obrigado. Portugal 024, Salvador Grado, over. Clear right to copy. Clear to destination, for level 270. Initially for level 270, I at risk 50 to Mossoró, then 5 flight by route. After takeoff, left turn, normal departure, gearbeat transition. Solar departure frequency 119.8, tower 118.95, and square code 5423, apart to route 024. The back is correct. The back right to start about well 024. Salvador, boa noite. NH258, control. 258, boa noite. Tem táxi autorizado Alfa. Reporte antes da Juliette para ingressar no pátio. O Ocean R6258. Reporta antes da Juliette. Boa noite, voo 1098. 1098, boa noite. Próximo da Juliette, 6258. Juliette, aguarde cópia, voo 1098. Voo 1070 para o pushback, isso também, no 3. Portão 3, aguarde para o push, só instante. Valeu. Puxa, né, 6258, mantenha a posição antes da Juliette, 6258. Mantém, circuito, observe a aeronave que está liberando aí o portão 5. Assim que ela já liberar aí a frente, você pode ingressar e o portão sou eu, número 5, ok? Se o portão de destino é o número 5, fica atento ao sinalizador. Livrou o portão 5, cabeça do sinalizador, me desce depois. Correto. O gol no portão 3, Z1 no 1170, está autorizado para o pushback em Farm Taxi, 1170. É, que tu puxa, mas taxi gol no 1170. O gol no 098, está pronto, cópia? Pronto, cópia, 0980. Natal nível 370 autorizado, a roda é Berzulu no 0. Decola da pistão no 0 com primeira curva esquerda. Saída Puca, transição Zipar. Frequência do controle Salvador em 1198. A torre em 1.18.95. Seu transponder 5424, gol no 098. Vida autorizada Natal, 370, depois 0, decola no 0 por esquerda, Puca de Pá. 198, controle 895, a torre 4.4 transponder, gol no 098. Correto, informe pronto para o pushback no 098. Tomará portão 2, no 098. Salvador, boa noite, a sua 1908 do Zorro, rapidinho, até escutar. 1908, boa noite, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette, seu destino é o Pátio 3, azul, 1908. Alfa, chama antes da Juliette, está em frente, é o Pátio 3, voo 1908. Para o táxi, gol 1170, estamos com 5 horas de autonomia, 60 a bordo, alternando Fortaleza. Lembre táxi para o ponto de espera da pista no 0, via Índia e Alfa, quando lá chame torre 1895, gol no 1170. Sim, sim, de Alfa até o ponto de espera da 1-0, quando lá 1895 para o gol 1170, obrigado, uma boa. Com 972, Salvador. Utiliza autorização Galeão. Um minutinho para cópia. Azul 6908, ingressa via Juliette, pátio 3. Fica atento ao sinalizador. Está indicando lá a posição 5. Fica atento ao sinalizador, azul 6908. 908, seguinte. Vai ingressar na próxima esquerda. Rio 5972, copia. Pronto, cópia. Galeão 320, Aperuísque 50, decola da 1-0 com primeira curva à direita, saída da El Leda e a transição Eudes. Frequência do controle Salvador em 1198, a torre em 1.18.95, seu código transponder 5175 Rio 5972. 5972 autorizado Galeão, nível 320, não, informe Aperuísque 50, decola pista 1-0, curva na direita, da El Leda Eudes. 198 controle, 1895 a torre, 5975 nosso transponder, está pronto para o pushback final. Ok, Vicente, você está no 43? Contato aqui, pessoal, para o patrão do Embraer 190 da Azul, que está se destinando a este pátio. Após o mesmo, execute o push em forma táxi, Rio 5972. Afirmativo, após o Embraer, está autorizado o Rio 5972. Autorizado, reporte para o táxi, 1868. Quanto era táxi, 1868. O Mike X-Ray Fox, parqueado no 07, frequência livre, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite. Patrono 07, entendeu? Plano 07, boa noite. Táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio. Patrono 07. Vai reportar antes da Juliette em frente. Ela vai reportar no pátio do Patrono 07. Ingresso a Juliette, seu portão de número 8, 4107. Rio 5972 para o táxi, com dois a bordo, 3 horas e 10, alterna Guarulhos. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da 10, via pátio, interseção Índia e Alfa, quando lá chame a torre em 118-95. o Rio 5972. Táxi Pátio, Índia e Alfa, 1895 lá, 5972. Obrigado, boa noite. Boa noite. Destino 2, do 998. Aguarde, tem duas aeronaves que vão baixar a causa. Afirma. Standby on Airport Gol 024. Taxi Gol 1868, 9:30 a bordo, 2 horas e 6 alternas, Salvador. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da 10 via parte principal, Índia e Alfa, quando lá chame a torre em 1895, Gol 1868. Autorizado o táxi, é o ponto de espera via parte, Índia e Alfa, quando lá chame a torre 1895, Gol 1868, boa noite. Boa. No 098, no portão 2, a coordenar com a sua equipe de solo vai passar a cauda da aeronave da companhia que está taxiando para o ponto de espera da 10. Após o referido tráfego, execute o puxa fama e táxi. 1098. Após a aeronave da companhia autorizar que chama táxi 098. Portugal 024, clear to push and throw in to being gate number 8. When the air clear to start, report right to taxi at Portugal 024. Fala Salvador, boa noite, 3-1-2-3-2. 3152, boa noite, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingressar no pátio, então 3152. Alfa vai reportar antes da Juliette para ingressar no pátio, 3152. Zona 52, seu portão de número meia dúzia. Via Juliette para o meia dúzia, 3152. Via Juliette, certa parte até meia dúzia, 3152. Olá. Para o táxi com 098. 130 a bordo, 2:40, autonomia, alterna com Porto Alegre. O táxi autorizado para o ponto de espera da 10, via Índia e Alfa, anular chave torre 1895, boa noite, 098. E Alfa, 295, bom trabalho. Boa noite. Confirme? Aqui a transmissão está muito baixa. Tem um segundo equipamento? Também está muito baixo. Tenta a chamada na frequência da torre em 1895. Agora saiu alguma coisa. Solo Azul 4221. 4221 é solo. Tá conseguindo receber o sol, Salvador? Agora sim, recebo 5251. Sua transmissão está vindo inteligível, a sua tentativa inicial. O senhor está pronto para cópia? Prossiga na escuta. Fins 340 autorizado, decola da 10 com primeira curva à direita. Saída da El, Luda, depois voo direto à posição Bridge, onde intercepta peso Luno 6 e nesta rota até o destino. Frequência do controle Salvador em 119.8, a torre em 118.95, seu código transponder 5416 azul 4221. Ok, 4221, o senhor estava 5x5 durante a transmissão, caiu de novo para lá como estava antes. Foi 340 da Euleda, depois bridge direto 198 com o controle 1895-14 e 5496 o transporte. Ok, tá ruim a transmissão e a recepção. A recepção também não foi boa, mas eu entendi seu cotejamento. Reporte para o push, acionamento 4221. Ok, reportarei para o push, acionamento, agora voltou novamente ao funcionamento. Meu rádio é o mesmo, tá? Tomou frequência 14 e falo perfeitamente. Ok, correto. Mesmo durante a sua transmissão, teve uma melhora e depois uma piora. Talvez seja até da posição aí. Ok, obrigado. Ok, obrigado, senhor. Portugal, Zulu 4, taxi approved by Menei from India and Alpha on road short, runway 10, tower 118, decimal 95, Portugal 024. Menei from Alpha, tower 195. Boa noite. Portugal 024, your taxi will be via Menei para a Índia. Menei para a Índia, Portugal 024. para o impacto. Outros pais também lá aqui. Say again, please. Approaching holding point, Canoe 1-0, heading for departure, Delta 0-4. Okay, call tower, home frequency 118.95. 118.95, obrigado, até a próxima, Delta 0-4. Eureka, see you in the next. Polo Salvador, o azul 4221, posição número 8, para puxa para lá. Autorizado no 8, repórter táxi. Vou táxi, azul 422. Salvador, boa noite, novamente, TAN 3052 com a Bravo, autorização Maceió 350. Izuno 52, bom dia, aguarde coordenação mais Maceió. Aguarda, beleza, saída prevista. Fuca, Aracaju. Fuca, Aracaju, 3052. caixa do 4221 com 3 horas e 11, tem 89 a bordo, alterna a galera. Gente, 89 no POB, via Pátio Índia, ajuste no 0, 12, Mosquera Torre, 1895. Pátio Índia, 1895, Solo, 3052, está pronto, puxa acionamento, aguardando autorização. 62 autorizado, puxa, pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado, Maceió 330, na autorista 58. Vai decolar da 10, esquerda, pro Caracaju, controle 198, transponder 5427. Autorizado, Maceió, nível 330, autorista 58. Decola 10, curva esquerda, Puca, Caracaju. 198-5427, o transponder 3152, autorizado, puxa o estacionamento, vai chamar táxi. Estacionamento correto, no 62, reporte táxi. Reportarei. Principal POB do 3152? Mudo, meia, ajuste no 012 e Apache Índia, 1895, posso esperar para o voo. Boa noite.